posição 10 vai chamar. Sente, guarde 30 segundos, 6259. Chané 6259, autorizado decolagem, pistona 0, vento 180 graus, 08 nós. Aos 2200, 1935, com voo. 1935, grado, que é 6249. Salvador, boa, Gol no 68, estou estabilizado na ILS no zero. Gol no 68, boa noite, ajuste 1 a 0 no 9, reporte no externo visual com campo. O teto está estimando em 1700, operação visual sem chuva agora com a pista molhada. Sim, 19 vai reportar visual, Gol no 68. notificação? Salvador, boa noite. Voo 1705. Voo 1705. Levaram a subida da Elda e da Irume e a guarda-cópia. Certo, o Delta está confirmando, é o plano para as 22h10? Barra Romeu, Terra Tango Delta, priorizado Salvador Porto Seguro, nível 160. Decolagem da 10, curva direita, subida da Eco, então subida Coral, via Golf 677. Aciona 0264, controle 120, decimal 8. Sim, decolagem da 10, mantém curva direita, subida Coral, Barra Romeu, Terra Tango Delta. Terra Tango Delta correta, estamos pronto para o posto de correção. Chilega se alimenta a torre 118 decimal 95, conjunto na 018, bom voo. Salvo no 099, está com estacionamento na posição, chama a posterior da Chilega. Voo no 099, postilega acionamento, portão 10, autorizado, sempre pronto para o ataque. Opa, vai, só, vai fazer só o acionamento, depois foi chamar para fazer o postilega, ok? Voo 1168, solo 06, libere na Eco. 121, dê só 1, né? 21. Ô, guri bom. Meio, está livrado. Alfa, mantém isso, Juliette. Alfa, mantém isso, Juliette, 1168. Bom, 1705, cópia. Bom, 705, cópia. Galeão, nível 360, autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda, Irumi, via Pernambuco, 857, até Mouso. 5574, transponder, controle 120, decimal 8. Bônus 705, atendimento correto, apenas confirmando, controle 119, decimal 35. 1968, autorizado, Alfa Juliette, posição 07. Alfa Juliette, pro 7, com 1968. Papai Romeu, Serra Tango Delta, na escuta? Boa noite, meia meia, boa noite, táxi de Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, obrigado. Boa noite, meia meia. Valeu, Yuri. Pushback, Gol no 099. Gol no 099, abaixo, Verão, Pushback. Guarda. Posição na 0, atualizado, Sumitaxi. Portugal 02, send back your copy, departure, SID, focus departure, casual transition. Understood, your focus departure for Portugal 022. Portugal 022, we are going to be ready in 5 minutes. So do we have an can we have the clearance? Yes, ready to copy? Ready to copy at Portugal 022. Portugal 022 to Lisbon Airport, plus level 310. Departure runway 10, Fuca departure, Caju transition, Charlie Alpha Juliet uniform, via Anfislo 10, then according to airflight plan. Squawk 5571, Salvador approach frequency 119 or decimal 35. This is just again the transition. Puka departure, Alpha Romeo uniform transition. Okay, understood, we are clear to destination Lisbon, flight level 310, departure runway 10, Puka departure, and Aron transition, squawk 5571, and departure frequency 119.350, Portugal 022. Just correction, Puka departure, depart transition, low wind, Papa Alfa Romeo. Okay, understood, Puka departure and Zipa transition, Portugal 022, perfect planning. Portugal 022, the back is correct, come ready for push and start. Call you back when ready for push and start, Portugal 022. Para o táxi, voo no 099, 176, POB, 1258, Campinas. Você está apenas autonomia? Confia? Confia apenas autonomia? Autonomia de 2 horas e 58 minutos. Voo no 099, via Pátio Índia, consulta de espera Torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-8, Mocon. Pátio Índia, 1018-295, a Torre, boa. Voo no 705. Voo no 705, aguarde. Voo no 705, aguarde. Teve que 153, prepara a subida Puca, Jamo, Cajuma, guarda cópia. O voo 905, a nave da companhia acendeu 200 para o ponto de espera. Após a mesma passar a reta, a guarda está autorizada para o pushback se entrando para o ataque. Recife 53, cópia. Recife, nível 3, 1-0 autorizada. Decolagem na 1-0, curva esquerda, subida com Cajamo, Caju, via pérdulo 1-7. 5001 no transponder, controle 120, decimal 8. GD53 correto, transfere o pushback em funamento. Canamento 3, transfere o taxa. Linha de colapso no zero, vento 180 graus, 08 nós. A linha de colapso 10, voo no 099. Voo 099, decolado 21820, corrijo? 0935, bom voo. Confirmando a frequência 208? 1935. 1935, obrigado, boa noite. Boa. 705, taxa direita via Índia, vamos ter espera torre 118, decimal 95, ajuste na 019, o Monvol. Hotel, ajuste no 0119, rebaixo no meio. Boa noite, 1705, autorizado, alinhado e colar pista 10, 170 graus, 109. Três, o vento, 170 graus, 119, mantenha o hotel, confirmando o decolo da intercessão. Gente, transfere agora a torre 118, decimal 95. Do alinhar e manter a parte do hotel. O Sierra Tango Delta autorizado táxi via Papá, pistola 7 e a ponte pronta. Afirma. Voo 705, decolado aos 22, controle 199, decimal 35, bom voo. 093, obrigado. Gente, Jave 53, aguarde um minuto. Jave 53 autorizado, decolagem, pista 1 a 0, vento 180 graus, 1 a 2 graus. 953, decolado 224, controle em 0935, bom voo. 0935, GIV. Estamos Delta, alinhada, decolagem autorizada, 17, vento 180 graus, 129, certo, estamos Delta. Salvador, Portugal 022, request taxi. Portugal 022, taxi service by MNA for a taxi India. Holding point, call tower 118.95, altimeter 1019. Taxi by India and contact tower 183 and 2H1019, Portugal 022. Tango Delta, decolado aos 26, sub-restrito a 4 mil pés, até 2,5 milhas. Sub-restrito 4 mil pés, até 2,5 milhas, confirma? Até 2,5, 25. Até 2,5 milhas, pés, Tango Delta. 1935 está presente, bom voo. Portugal 022, report holding short 1-0. Report holding short 1-0, Portugal 022. Torre Salvador, confirme se aproximar o controle. Confirme. Aproximar o controle 1208, certo, amigo? É o 1935. É 1935, certo, amigo? Portugal 022 Tower. Go ahead for Portugal 022, we are ready for departure. Roger, clear to line up and maintain runway 10. Clear for line up and maintain runway 10, Portugal 022. Okay, now in coordination with Salvador departure. After takeoff, climb restrict until 4,000 feet. After takeoff, straight 4,000 feet, Portugal 022. Clear now to line up and take off runway 10, wind is 160 degrees, 06 knots. Clear for line up and take off runway 01, Portugal 022. Salvador, muito boa noite. Papa Romeo Whisky, Oscar Tango, estabilizado no ILS X-Ray, senha fixo. Sente o Whisky, Oscar Tango. Intenção na pouso na 1-0 ou na 1-7? Tô na 0. Prossiga na aproximação, aguarde a autorização de pouso, tráfego da Portugal 310 iniciando rolagem. Pista 1-0 molhada, ajuste 1019. 1019, aguardando o SAP e o Whisky, Oscar Tango. Que eu tô, qual é o pátio? Pátio é 3, posição 7 para o PECA. Entendi. Cascatango, pouso autorizado, pista 10, 150 graus, 62 a nossa. Livre pouso, isso, Cascatango. Airport 022, airborne at 33, climb restrict until 4,000 feet, Salvador departure 119.35. Climbing straight ahead 4,000 feet and Salvador departure 119.350, Portugal 022, thank you, bye-bye. Whisky Oscar Tango no solo, 35, libera a direita. É, confirme. Estou ciente que o senhor vai prosseguir parte de carga, porém a infraero questionou por quanto tempo permanece. Apenas para descarregar após a gente levar o avião para a sessão número 4, para a parte número 4. Ah, ok, ciente. Autorizado táxi via Delta Kilo até o parte 3, alterne frequência para 211. Boa noite. Boa noite, Delta Kilo após 211, vou ficar na frente escuta. O isso está fechando. Pessoal, Luiz Cascar Tango está seguindo o Follow Me, que chamou a gente aqui, ok? Gráfico Salvador, é o Gol 2043. Gol 2043, boa noite. Para Guarulhos, língua 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Montiga, via Upper do 10 até Taubaté. 50 no 5, transponder, controle 120.8. está autorizado 360 Guarulhos, saída da El Leto Amótila, de volta 10 com curva direita. A rota para Zulu 10 até Taubaté. 50 no 5 ao transponder, 1208 é a frequência de saída. É o voo 2043. Regimento do 5 apenas, transponder. 5 0 no 5. Boa noite, a 3858, 3 milhas do Índia Serra. Falando 3858, ajuste 1019, reporte no externo. Sem chuva agora na vertical, pista molhada. Sem, reporte na mistério, 3858. No externo, baixado para nós, 3858. Pouso autorizado, pista na zero, vento 180 com 8 nós. Pouso na zero, 3858. Salvador, Gol 2043, posição 7 para o pushback acionamento. Utilizando esse táxi, Gol 2043. Iniciar o pushback acionamento e reportar para o táxi, Gol 2043. 3858 no Somos 46, confirme por gentileza se a pista ainda permanece molhada? Afirmo, tá, 3858. 2-1-1, dá presente, boa noite. 2-1-1, tá, 3858, tá, daqui a pouco. Boa tarde, Europa, 084, 10 miles, on final runway 10. Airport Gol 084, heavy sight, clear to land runway 10, winds 190 degrees, 10 knots, canage 1019, runway wet. Clear to land runway 10, canage 1019, Europa 084. Runway wet. Runway wet, obrigado Europa 084. Alpha, call you before Juliet, time 3858. Sam 3858, contact plane Alpha before Juliet. 858, Juliet, gate 02. Say again, please. Taxi, Juliet to gate 02. Via Juliet to gate number 2, Sam 3858. Para o táxi Gol 2043, com autonomia de 4 horas e 8, alterna Galeão, POB 181. Gol 2043, táxi autorizado até o ponto de espera da pista na 0 via PAT, táxi Índia, no ponto de espera chame a torre, 18.95, quem nega 1-0-9. Ali está o táxi via PAT, até o ponto de espera da 10 via Índia. Quando lá 1895, estado no 09, o Gol 2043. Dropping 084 on the ground at 51, right 1.1 decimal 1. To the right, 1211, Europa, this one. Ground, bottom, Europa, 084, runway, again. 084, approve taxi via taxiway Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Europa 084. Salvador, boa noite, voo 2043, atmosfera zona 0, pronto. Voo 2043, autorizado, alinhar e decolar, pistão na 0, vento 200 graus, 1, 1, nós. Alinhar e decolar, zona 0, voo 2043. Salvador, são 3662, boa noite. São 3662, boa noite, continua a aproximação, ajuste no 0, 19, vento para cheque, 200 graus, 119, pista molhada. Então, prossegue a aproximação, tá 3662. Então, 3662, confirma a visão com a pista? Afirma, aviso, 3662. Então, 3662, autorizado, pouso, pistão na 0, vento 200 graus, 10 nós. Teve pouso, pistão na 0, então 3662. Voo 2043, decolar 254, chama o controle em 120, correção 119, decimal 35. Achou o controle 1935, voo 2043. 62, Palmas 57, libera a direita, chame Solino, 21 decimal, né? 21-1, Sona 3, 62, tem mais. Solo Salvador, Sona 3, 662, boa noite, livrando o texto. 662, Taxi Alfa, reporte 7, 66 Juliette. Alfa, antes da Júlia, 3662.